Boa noite, ouviu 5972. Rio 5972, boa noite. Tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste altímetro no 0119. 1019, aguardando pista livre. Azul 2782, no solo 126, libere a direita via Eco, chame o solo 121 decimal 9. Eco, chamando 219, azul 2782. Alô, boa, azul 2782, visão médica. 272, autoriza táxi via Alfa Quilo, parte 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa e Quilo, lado parte 3, na tela sinalizador, azul 2782. 0, vento 170, grau 05 nós. Cheque 3. Livre pouso, 5972, baixar travado. 050 e a chegada Mari 1019. 050 da Mari 1024, 624, número 5 do sequenciamento, mantém o perfil da chegada. Estabilizou 3305. 3305, chame a torre 1-8 nesse manual 5. Boa noite, Altana 3305, passando Simbra. Confirme? 3305, Simbra. 3305, continua a aproximação, aguardando pistolinha. Rio 5972, direita, 1219, solo. Direita, 219, solo, 1972. TAM 3305, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 04 nós, o ajuste no 019. Autorizado pouso na pista 10, TAM 3972, autorizar táxi via Alfa Quilo 43, quando lá atende ao sinalizador. Alfa Quilo 43, está atento ao sinalizador. Avião 3305, solo aos 32, direito no 219. Direito no 219, Avião 3305. Salva, boa noite, Avião 3305, Libra. Avião 3305, boa noite. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Avião 3305. Reporte ao término 6224. Reportar ao término 6224. Solo, Schneider 6313, boa noite. Tem que dar o ISO, autorização São Paulo. 6313, autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo via peso Luna 0, Taubaté, restante conforme. Nível 360, saída da El, Libra, Motiva. Decola pista 10 com curva à direita, código 5410 e controle 1208. Você meu código? 050 via chegada MAN. 050 na mão, 9973. Salva a sede, acolhe. Da Elida Motiva, com curva à direita, 5410, 1208. Chama pronto, portão 04. Tomara, obrigado. Zulu 4235, via chegada Bonfim até 2000, livre LS, acusa localizador. Via chegada Bonfim até 2000, livre LS, Zulu 4235. Renan 6224, de redução de velocidade para 200 nós. Zero para Recife? Foi o azul 4980. 4980 para Recife. Autorizado Sierra Bravo Romeo Foxtrot via peso 17 350 nível Pucca, Jamo, Aracaju a saída. Decolada 10 com curva esquerda, código 5415, controle 1208. Autorizado Recife, apresentou no 17.350, Pucca, Jamo, Aracaju, do plano da pista 10, curva à esquerda, tração 405 e controle 121. Chama pronto, portão 0. Equador, gol 1246. Gol 1246, autorizado, pouso pistão 90, vento 190 graus 02 nós e o ajuste de altímetro 0099. Autorizado, pouso 2019, gol 1246. Mantenha 3.000 pés, 6224. Autorizado desvio, aguarde a autorização da final do procedimento. Reporte ao término para eventual vetoração em sequenciamento. O fio está reduzindo, está descendo para 3.000, já tem condições de ser vetorado, Sané. O Chiné 6224 para o localizador, direita 065. Desce, mantém 2.000, acuse no localizador 1019. Ok, 2.000, 1019, o modo da direita agora para o 065, Sané. Controle azul 4235, pode passar a zona acima de 2.000? Azul 4235, livre LS 1019, acuse no lock. Livre LS 1019, azul 4235. Desça aí, mantenha 4.000 pés, desce via chegada a Mari, 2.000, desce via chegada a Bonf, 1019. Via Bonf, 1019, vou no 822 para 4.000. Localizador, Chané, 6224. 6224, completa a final, aguarde transferência, tráfego aqui para 77 milhas, com 190 da Azul. Eu vou chamar mais avisado, ele é 6224. Azul 4235, completa a final. Pista 10, turno 8, mal 95. Completando para pista 10, turno 8, 95, azul 4235. Torre Salvador, boa noite. Azul 4235, estabilizado no lock. 1246, sola os 41 direito no 219. 219, boa. Azul 4235, aguarde um minuto. Na sua escuta, azul 4235. Continua a aproximação 4235, aguardando apenas pista livre. Na sua escuta, azul 4235. Azul 4235, tráfego ajustado, livre pouso, pistão 90, vento 190 graus 02 nós, o ajuste de altímetro 0019. 1019, livre pouso, na pista 10, azul 4235. Chané 6224, torre no 895. 1895, boa noite. Será 9973, autorizado 2.000 livre LS 19. 2.000 livre LS 19 registrado, 9973. sideral pode passar o tona acima de 2000, senhor? Não entendi, repita pra gente ver. Possibilidade sideral passar a tona acima de 2000? Tá livre. Obrigado. Chama 224, continue a aproximação, aguarde que está ali. Vada. Azul 4235, solo 44, direito no 2119. Direito 219, azul 4235. Solo Salvador, boa noite, o azul 4235, ele zona fora. Azul 4235, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, azul 4235. Canal Canemia 224. Essa via chegada Mari até o nível 050, 1019. Chegada Mari, quero para o 050 ou 1170. Canal. Afirmo, Canemia 224, pista 90 fica. Obrigado. Campo Avi estabilizado 9973. 9973, chama a torre no 8895. 8895, boa noite. Torre, boa noite. O sideral 9973, já com o Campo Avi estabilizado. Sideral 9973, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 9973. Desce até 2000 pés, 2019. Cancelada a restrição de velocidade, reporte no localizador. Desce até 2019, cancela a restrição de velocidade, informa no localizador do 182. Xané 6224, solo 47, libere a próxima direita, no 219, solo. 219, solo, Xané. Federal 9973, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão na zero, vento 190 graus, 039, ajuste de altímetro na 099. Ele pôs, Federal 9973. 224, os ataques de Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03. Voo no 970, desça aí, mantenha nível de voo 050, deve vir a chegada na área 1019. America 230, via Miami, flight level 360. Takeoff 10, left turn, Momo Depatri, Nini transition. Via Upper Zulu 20 until Alpha Romeo, November, Alpha Mike. After flight, plan route. Squawk 5422, Salvador Depatri 120.8. Momo Depatri Nini transition. November Echo, November India Mike. Nini transition. Squawk 5422. November Echo, November India, Mike transition, and squawk 5422. Please repeat. 5422. Via Upper Zulu 20. After flight plan route. Okay, after November Echo, November India, Mike, Upper Zulu 20, can't flight plan for American 230. 9973 está livrando, já captando mais. Subir aquilo agora, passe 3 com o lote, tente a sinalizador, se general 9973. 973, atenta a senhora do preço. América 230, Salvador de Paz, 10.8. And the parking is 120. Solo, Salvador, Altan, 3305. Confirma, América 230. Yes, América 230. Is it correct about for setup and push gate 11? So request setup and push for gate 11 one time. Solar ground, Oceanair 6313, request push back and start up. Please set up and push report for taxi, Oceanair 6313. Clear to push and start up, report for taxi, Oceanair 6313. Solo, Tom 3305. Então 3305, prossiga. Visualização 330, recife. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 330, decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Fuca, Jambo, Aru, via rota do plano de voo. Transponder 5430, controle Salvador, PL no 20, decimal 80. 330, Fuca, Jambo, Aracaju, 5430, 208. Pressão para sequenciamento, curve à direita, vou na proa 045, nesta proa intercepta o localizador. Ok, proa 045, intercepta o localizador, gol 1170. Salvador, Azul 4980, posição 1, pushback acionado. Azul 4980, número 2, no setor aguarde. O número 2 aguardando, 4980. Curve à direita, proa 070, intercepta o Lock 1019. 070, com 1019, intercepta o localizador, o gol no 1070. 0 de redução para aproximação, aeronave da companhia 737 da Gol, 625 da Gol, reduzido. Ok, gente, gol no 1070, já está reduzido. Estabilizado em LS, gol 1888. 888, chame a torre no 88, mal 9. Torre 18, na 5, boa noite, gol 1888. Boa. Other ground, scenario 6313, request check, 129 on board, good, 5 hours and 30 minutes, deviation, Galeon. Scenario 6313, approved taxi via India, holding point runway 10, call tower, 118.95 and altimeter setting 1019. Mile India, contact tower 118, 15, 1819, Oceanair 6213. Repouso, pistão 0, o vento é 160 graus 04 nós, o ajuste altímetro 10119, pistão 0 seca. E livre pouso na pista 10, 1019, ajuste com 1888. Está livre para interceptar o grande, gol 1170. Está livre, LS 1170, chama a torre 1-8, decimal 95. 1-8-8-9-5, boa noite. Zero, autorizado 2000 pés, livre, ILS, acusa localizador, 19. 2000, informarei localizador. Está livre, é o número 2 na aproximação. Gente, a não está livre, gol no 1-7-0. 5972. Informe o horário do plano, por gentileza. Vou averiguar aqui a possibilidade de adiantar. Um minuto. Solo 10, 0100, direita 1219, solo. Sim, direita 1219, igual 1170. O vento em Salvador, 160 graus 05 nós, o ajuste de altímetro é 1099, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, gol no 1170. No pátio 3, posição 1 no Lima. Alfa Kilo, pátio 3, 1 no Lima, gol 982. Line up and maintain runway 10. Ocean Air 6313, Salvador Tower. Salvador Azul 4280, acionou com 115 a bordo, 3 horas de autonomia, Fortaleza não foi alterado, para o zero. Azul 4089, autorizado o táxi até Porto Espera, como número 2, torre 1-8, decimal 95, ajuste de altímetro na 0-1-9. 1-0-1-9, como número 2, torre 1895, azul 4980, boa noite. Voo 1170, solo 02, próximo à direita, 1219, solo. 19, voo 1170. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Gol 1170. 019. Clear to take off runway 10, KNH 1019, Oceania 6313. Controle Salvador, boa noite. Gol 023, atenção, 1923. 1723, desça aí 4 mil pés e a chegada bom se ajustou ao altímetro 1019. Descida até 4 mil na chegada bom e o ajuste ao 019, gente, da informação Alfa, o gol no 723. O 1970, a torre. O 1970, a torre. 1970, a torre. O 1970, a torre, Salvador. Zero, chame a torre no noite decimal 95. 395. Born at 04, departure control, frequency 10.8. Mike, Control 1208, Ocean Air 6313. Good evening. Azul 4089, livre decolagem, pistão 90, vento é 150 graus, 0,6 dúzia de nós, hoje o show altímetro 099. Era na época que decolou a frente, perfil de saída divergente. Certo, livre decolagem, pistão 10. Sinal, bastante travado, 970. Voo 1970, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Informo Embraer 190 da Azul, iniciando rolagem pista 10. Sem problema. S6313, radar contact on flight, reclaiming meeting flight level 360 via Dell. Alright, so flight level 360 via Dell, departure, Ocean Air 6313. Voo 1970. O vento em Salvador é 160 graus 07 nós. O ajuste de altímetro é 10019. Livre pouso, pistão 10. Livre pouso. Request flying direct to leading intersection. Ascender 6313. 205, chame controle no 208. 608, grato, boa noite. Flying to the intersection, Ocean Air 6313, climb flight level 360. Salvador Azul 4980, passa a 1200 para a Pucas de Moura. Azul 4980, suba e mantém 2-3. Quero ouvir a boca. Ah, pode confirmar o nível? Tenho aqui 350. Aceito 350. 4980 via boca. Chamar o nível. Uno 970. Solo aos 0612. Libere próximo à direita, 1219 solo. 219 solo, 970, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Salvador, boa noite. O Azul 4959, de Alfa. Se disponível, está pronto para a porta. Rio 5972, é a torre? Solo. Rio 5972, autorizado. Galeão, via. Upper November 857. Após exposição, Delta Oscar Golf Sierra Uniform, após Upper November 857 novamente, e após exposição Moço, restante conforme rota do plano de voo. Nível autorizado é o 360, saída Tael, Leda, após exposição Irume. Decola da pista 10 com curva à direita, código 5435, controle 1208, reporte pronto, pushback acionamento. Correto, 5972, informo que não foi possível efetuar a cópia antes porque a gente estava com um probleminha no seu plano de voo. A gente já conseguiu consertar aqui. Quando pronto, chame pronto, pushback acionamento. Está livre no parte 3, chame táxi. Azul 4959, pronto cópia. Pronto cópia. Azul 4959, autorizado Ilhéus, Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677. O restante conforme rota. Seu nível será o nível 140. saída. Coral, decolando da 10 com curva à direita. O código é o 5434 e o controle de saída em 120.80. Autorizado Ilhéus, curva 40, Gol 677. Coral, da 10 com curva à direita, 5434, controle 208, azul 4959. Correto, chama pronto, parte 3, 4959 da Azul. Chamarinho. Solo, Rio 9644. Confirme. É o Rio 9644. Rio 9644, possível. É, por gentileza, tô ciente aí dos slots, tô ciente de tudo, mas estamos prontos aqui, quando o senhor conseguir qualquer antecipação, eu estou na sua escuta. Positivo? Afirmativo. Confirmando é para Guarulhos? É ele mesmo, o 767 para Guarulhos. Estou aguardando apenas o código transponder dado pelo centro. Mas já teria intenção de cópia? Se for possível, não há problema. Rio 9644, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Whiskey 50 Vitória, após conforme rota. O nível é o 340, saída da El, Leda, Bidev. Decola pistão na 0 com curva à direita. O código é o 5443 e o controle de saída em 120.80. 340 autorizado para Serra Bravo, Golfo e Romeu, Upperisk 50 Vitória. Da El, Leda, Bidev, decorando da 10, curvando à direita. 5443 transponde, 208 na saída, é o 9644. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, Rio 9644. Chamarei, seu grato. Solo, Plan 3305, pushback, acionamento, portão 05. Plan 3305, aguarda 1 minuto, pushback, acionamento, aeronave da Rio, puxou no pote 3, já está pronta para o táxi, aguarde um instante. Center 1251, Lieutenant Air 6313. Então, 9644, parte 3, solicita pushback acionamento. 9644, aguarde somente um instante. A aeronave da companhia está à retaguarda e após a aeronave da TAN já solicitou pushback acionamento no portão 05. Aguarde 1 minuto apenas. Sem problema, na sequência aguardando, 9644. Call ground, 1211. 6224, para continuação agora Aracaju, coordenação 230. 224. Aguarda somente 1 minuto, Aracaju, prepara a saída da ponte. A gente tem 190. O senhor deseja coordenação com 230? Não, copia 190 também. A gente aguarda só 1 minutinho. Aguardando. Ground, American TV0, gate 11, ready for start pushback, we need a start monitor at the gate. American 230, just 1 minute please. Rio 5972, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, torre 98.95, ajuste de altímetro 0099. Rio 9644, informo estimado de 3 minutinhos para iniciar pushback. A aeronave da TAM vai puxar no portão 05, ingressando a aeronave no pátio 3. Isso aí impossibilita o pushback da sua aeronave. Ciente, sem problema, estamos na guarda do senhor aí. Paulo Salvador, boa noite, o azul 5001, no centro da Alfa, autorização de tráfego 360 para Guarulhos. Azul 5001, aguarde cópia para Guarulhos, prepare saída da Euler da Motte, vão número 2 para cópia. Na sua escuta da Euler da Motte, azul 5001. Boa, rapaziada. TAM 3305, após a passagem do Boeing 727 da Rio à retaguarda, autorizado iniciar o pushback no portão 05. Autorizado, TAM 3305. Rio 5972, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 160 graus 07 nós, o ajuste de altímetro no 0, no 9. Alinhar e decolar no 1 0, para o pistão 9. American 230, Salvador Ground. Go ahead, American 230. We will have to read back again. There is a problem. We have to read back again. I'm sorry, we have to read back again due to a little bit of a change we had here on our system. Would you please call me ready to copy? I'm ready to copy for American 230. American 230, you are clear from Salvador to Miami via Upper Zulu 20. Then as filed. Flight level 360. Momo departure, Mike Oscar departure, then Nining transition, November Echo, November India Mike transition. Departure will be from runway 10 after departure left turn. Escort code is 5422 and departure control now frequency 120.80. Autorizado Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, estante conforme, nível 190. Saída Conde, decola da pistão no zero com curva esquerda. O código é o 5436 e o controle 1208. 6224, autorizado Aracaju, Salvador Aracaju, nível 190, Golf 677. Saída Conde da pista 1-0, curva à esquerda, 5436, 1208, ou 6224, Oxalé. O F chama pronto, Oxalé 6224. Chamará pronto, Oxalé. Para o táxi, 3305, 164, UPB, 3 horas e 20, Alterna Salvador. 3305, autorizado táxi. Ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 7. Rio 17, agora livre táxi, ponto espera 18, 95, tá, 3305. Tá, 3305, confirmando, ajuste é 1 no 0, no 9. Rio 19, tá, 3305. Salvador Azul 4959, para o push de acionamento na 4 Romeu. 4959 é o número 2 do setor, aguarde. Guarda. 9644 pode iniciar, senhor? Sim, o aeronave da TAN? Afirmativo, está autorizado no Pátio 3, chama o táxi. 9644 da Rio. Sim, sim, vou chamar a táxi, 9644. Pronto, cópia. Pronto, Azul 5001. Azul 5001, autorizado Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté, restante conforme. Nível 360, saída, Dael, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0 com curva direita, código 5432 e controle de saída em 120, decimal 80. Autorizado 360. Na UPA do Luno 0, Tango Bravo Eco, depois conforme. Da Leda Motiva, decolada 10, curva direita, 432, eu transpondo, e 120, decimal 8. É o controle azul 5001. Correto, 5001, chama a fonte pushback acionamento, portão 09. Azul 5001. 1-0. Vem bater na 10, tá? 3-3-0. Salvador, boa noite, Gol no 723. Gol no 723, Alfa Mantente da Juliette. Alfa Mantente da Juliette, Gol no 723. Autorizado decolagem pistão no zero, vento 160 graus 08 nós e o ajuste de altímetro no 0 no 9. 319, além da cola na 10, até 3305. Azul 4959, após início de táxi do Boeing 767 da Rio, a retaguarda, autorizado para o pushback acionamento no Pátio 3. Após o Rio, autorizado 4959. Salvador, azul 5001, pronto para puxa acionamento na posição 9. Azul 5001, aguarda um minuto, a aeronave da American Airlines está puxando no portão 11. Após que a aeronave libere o setor, será autorizado na sequência. Aguardando na sua escuta, azul 5001. Pode chamar o controle, TAM 3305. 3305, decolado, aos 24, chama o controle no 208. 208, TAM 3305. Controle Salvador, TAM 3305, Pucca, Aracaju. Subiu a TAM 330, vigilante. 330, TAM 3305. Do táxi até o ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste de altímetro é 1-0, 1-9. 1019, está autorizado o táxi. Chama lá no ponto de espera 1895. Obrigado, senhor. Bom trabalho. 723, da passagem aeronave da Rio, após ingressa portão 04. Gente, da passagem colega da Rio, segue pro 04, igual o 723. Solo Salvador, só para constar o 001 após a passagem da América da Liga, curso funcionamento? Será autorizado. América, o confirmando o azul 5001 será autorizado. Aguarde autorização. Mas será autorizado na sequência. Somente aguarde autorização. Ah, ok, mas tudo que você está aguardando a autorização azul 5001. 251, uma boa noite. 644 da Rio, ponto espera 10, pronto. Rio 9644, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 170 graus 089, ajuste ao altímetro 10, 19. Registrado 10, 19, autorizado a alinhar e decolar da 10, 9644.